isso vai acontecer quando Deus derramar do seu poder. Tome hoje, vai ter que acreditar que Jesus está vivo e que presente está. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Se hoje quiser falar com o povo seu, e se o profeta tomar outra direção, ele usa animal para entrar em ação. A jumenta vai falar e Tomé vai ter que crer. O grande mar vai se abrir, Faraó vai perecer. E aquele que veio só pra olhar, se prepare então pra ver. Esta igreja vai marchar, abalada de poder. Miriam vai dançar, porque Deus vai agir. Se tem profetas de Baal, todos irão cair. Nosso Deus é tremendo, ninguém pode ir com ele não. Veja agora.